Rádio Maré FM em 101,5, iniciando suas transmissões. Fiquem agora com Manhã Sertaneja, 11 horas, Memória, 2 da tarde, O Som da Cidade, 6 horas, Fila Dupla, 10 da noite, Falando de Amor. Rádio Maré FM, bom dia. Programas 1015, 6 horas, Manhã Sertaneja. 11 horas, Você Volta no Tempo, Memória. 2 da tarde, O Som da Cidade. 6 horas, Fila Dupla. 10 da noite, Falando de Amor. De segunda a sexta, a programação Maré FM. Muito bom dia a você que sintoniza 101,5 MHz. Vamos começar mais um Manhã Sertaneja. Mas antes, vamos dar um giro nas informações. Informativo Maré FM. A Secretaria da Cultura, da Agricultura do Estado de São Paulo prorrogou a data limite para vacinação contra a aftosa, o que representa a admissão de 12.362 pessoas. Novo informativo logo mais às 10 da manhã. Muito bom dia, 6 horas, começando agora mais um Manhã Sertaneja. Agora pela Maré FM. O tempo vai. As melhores músicas sertanejas vão despertar você para um novo dia. Em vez de você ficar pensando nele, não é fácil ficar sem você, minha menina. Manhã Sertaneja, até às 8 horas, o sertanejo classe A. Muito bem, 6 em ponto, a gente começa muito bem mesmo, domingo. Você aí na sintonia, 101,5, agora tem Christian Ralph, Chora Peito. Tá aí, acabamos de viajar através do passado, recordando muita coisa gostosa. Bom, já estamos aí na madrugada, 2 horas da manhã. Agora é hora de você virar para o outro lado da cama e tirar aquele cochilo, descansar legal para pegar uma praia logo mais, não é mesmo? Vamos encerrando por aqui mais uma edição de Falando de Amor. A apresentação foi do Adilson Campos, que logo mais, a partir das 10 horas da noite, vamos estar novamente para falar de amor, sensibilidade, fantasia, enfim, tudo que é bom, né? Forte abraço para você, minha menina, que ficou comigo, meu muito obrigado. Meu grande amigo que vai continuar na batalha, trabalhando aí durante toda a madrugada. Espero que você tenha um bom trabalho. Para vocês aí que estão naquela, jogando um baralho, né? Tem aquela moçada tomando aquela cervejinha esperta pelos bares da vida, em casa. Enfim, não importa. O importante é que você esteja numa boa. Tudo de bom e a Maré FM vai sair fora do ar também para logo mais a partir das 6 horas da manhã estar de volta com uma nova programação para você. Tchau, meu grande. Logo mais então, às 10, a gente fala novamente em Falando de Amor. Bye, bye. Agora, uma pequena pausa em nossas transmissões. Somente o tempo necessário para que você desperte para um novo dia, uma nova vida. Maré FM, uma rádio diferente. Às 6 da manhã, estaremos novamente juntos. Maré FM, 101,5. Maré FM.